Voltamos após o intervalo. Estamos apresentando Jornalismo Alternativa M. Vale do Sol FM, eleições 2018. A economia ao seu alcance está no Supermercado Avenida. Sempre com ofertas especiais. Açougue completo, panificadora e confeitaria. Sempre com muitas delícias em doces e salgados. Utilidade doméstica, higiene e limpeza, miudezas, frios e muito mais. Supermercado Avenida, bem no centro de Cândido de Abreu. Telefone 3476-1521, com entregas a domicílio. Supermercado Avenida, a economia ao seu alcance. A Móveis Lorde, móveis e eletrodomésticos, é a melhor opção para quem procura o melhor em móveis e eletrodomésticos. À sua disposição, marcas consagradas do mercado. Toda linha de produtos com qualidade e garantia do melhor preço. Qualidade em som e imagem é com a Móveis Lorde. Móveis e eletrodomésticos, na Avenida Visconde Charles de Laguiche. Centro, telefone 3476-1232. Consulte nossos preços e ótimas condições de pagamento. Móveis Lorde. Baixe agora mesmo o aplicativo da Vale do Sol FM. Disponível nas versões Android e iOS. Agropecuária Rancho do Produtor, onde você encontra tudo em produtos para sua propriedade, sempre com qualidade e promoções especiais. E estamos com super promoção em coturno de couro com preço especial. Mineral com 30 quilos mais AD, super promoção. Bota de borracha, bomba postal 20 litros, tudo com preços imbatíveis na Agropecuária Rancho do Produtor. Direção do Sandro Lacerda, Rua José Adamovski, que em frente aos Correios. Agropecuária Rancho do Produtor. Todo mundo já sabe, o supermercado Regina é o mais completo da cidade. E todos os dias no Regina você confere ofertas imbatíveis. Veja na seção de gêneros alimentícios, no açougue, no hortifruti, utilidades domésticas ou produtos de higiene e limpeza. É tudo mais barato e com a melhor qualidade no supermercado Regina. Qualidade e economia no centro da cidade, com entregas a domicílio. Supermercado Regina, Avenida Visconde Charles de Laguiche Centro. Telefone 3476-1216. Ou 3476-1325. Supermercado Regina. A primavera chegou! E com ela, muitas novidades no Lojão do Brás. Roupas pra ele, pra ela. Adulto e infantil. Calçados para todos os gostos. O Lojão do Brás apresenta a coleção Primavera-Verão 2018. São novidades com preços e prazos imbatíveis. Venha aproveitar no Lojão do Brás, que tem o preço mais baixo de toda a região. E centenas de novidades na coleção Primavera Verão. Lojão do Brás, preço e prazo melhor ninguém faz. Visconde Charles Laguiche, ao lado do Salão Paroquial. Soluções em peças automotivas é com a Edgar Autopeças. São peças com qualidade e procedência. Além de peças para seu veículo, a Edgar tem peças para máquinas e implementos agrícolas. São peças para veículos de todas as marcas, ano e modelo. Edgar Autopeças. Atendimento especializado e muitos anos de tradição. Avenida Cândido de Abreu, 606. Telefone 3476-1369. Edgar Autopeças. No supermercado JL é sempre mais barato. Um amplo supermercado, onde você encontra tudo o que precisa. Linha de alimentação, frios, padaria, açougue, com as melhores carnes sempre. É hora de fazer as compras? Então você já sabe onde você encontra tudo o que precisa, com preços incomparáveis. O supermercado JL tem sempre as melhores promoções. Entregas a domicílio. Telefone 3476-2201. Avenida Paraná, em frente à delegacia. Supermercado do JL. Caprichei de novo, agora eu sei onde comprar. Atendimento bom, preço e prazo pra pagar. No ramo agropecuário, qualidade é essencial. Parceira do homem do campo, eu compro na Casa Rural. Medicamentos, ações de defensivos, adubo, selaria, jardinagem, muito mais. Tem ferramentas, tem assistência. No meu sítio tá legal, eu compro na Casa Rural. Casa Rural, em Cândido de Abreu. A parceira do homem do campo. Avenida Paraná, 63. Telefone 3476-1459. Loja 2001, onde você encontra tudo de tudo. Brinquedos, material escolar, miudezas, bolsas, eletrônicos, encadernação, xerox, armarinhos em geral. Tudo isso sempre com aquele atendimento super especial. Loja 2001, há mais de 30 anos, oferecendo qualidade, variedade e ótimos preços. Loja 2001. Loja 2001. Estamos apresentando Jornalismo Alternativa M. Vale do Sol FM, eleições 2018.